8869, ao Zulu 2. 119, decimal 8, bom voo. 1198, boa noite, Golo 869. Aqui é o Gilete, prossiga. Tive táxi, chame para o ingresso, ajuste no 015. Checo Juliette, ali, mantenha no 7. Dois zero um na escuta da torre. Escuta, Tereza. Confirme, tá pronto para decolagem? Mais um minuto. Gente. Pode alinhar e manter? Afirmativo, alinha e mantém, 6201 no reporte pronto. Alinha e mantém, 6201. Aí, Crack Juliette, me escuta? Mas, gente, vai ser autorizado junto com o Xané que vai iniciar da 10 para evitar o conflito. Afirmativo. Aguardar só o início da decolagem do Airbus na pistão no zero para evitar conflito. Perito 6201 tá pronto para decolagem. 6201 no livre decolagem, vento 1 no 60 graus, no zero nós. Livre de coragem, 6201. Luciana, 6201. Paciente. A Lima tem 1 no 0. A Lima tem 1 no 0, 5219. Maiqueto Juliette, livre decolagem, vento 1 no 60 graus, 069. É 201, decola os 22, controle 119, décima 8, uma boa noite. 98, obrigado, até o retorno, aqui na minha 201. Juliette, fora do solo. Mike F. Juliette, decolou os 23, controle 119, décima 8, bom São João. Eu volto hoje ainda, valeu, se fala, beijo nada. Beijo. 5219, aguardando somente a autorização do controle para sua decolagem devido a tráfego na mesma saída, agora cruzando o campo. Ciente, livre de decolagem, ventando 60 graus, 08 nós. Ciente, livre de decolagem, 5219, decola os 26, controle 119.8. Uma boa noite. 398, trip 5219, boa noite. Torre Salvador, Tana 3155, está pronto para decolagem, quanto será no zero? Tana 3155, a linha e decola, ventou no 60 graus, era meia mais. Torre Salvador, decolagem no zero, Tana 3155. Bom dia, boa noite, 1971 da Gol, mas foi, chegou. Bom, 1971, mantém a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando pista livre, 971. Bom, 1971, livre pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 4 nós. Livre pouso, 971. Decola os 3-5, controle 1-19, decimal 8, uma boa noite. 19-8, boa noite, tá? 3-1-5-5. 971, no solo 38, solo 121, no decimal 1. Uma boa tarde. Torre Boa Gol, não é 400, pode ficar. Volume 645, a linha e decola 1-0, vento 1-40 graus, 4 a mais. A linha decola 1-0, 645. Ah, iniciando, vou no 4. Gente. Volume 645, decola os 40, controle 119, decimal 8. Uma boa noite. Então 3897, uma espera da 1-0, pronto. Então 3897, linha decola 1-0, vento 1-50 graus, 4 nós. A linha decola 1-0, então 3897. Tower, muito boa noite, a Portugal, 2 Golden Point 10. Portugal 022, line up and maintain runway 10. Maintain 10 at Portugal 022. Então, 3897, decola os 4, 3, controle 119, décima 8. 198, graças a 3897. Chama 119-8. Portugal 022 airborne at 45 departure 119 small 8. Uma boa noite. 119 é Portugal 022. Obrigado, boa noite. Controle, o guardião, garoto. Siga 01. Está passando do setor da Ponte Nova, está regressando para Salvador, manterá 510. Litoral 503, o guarda transferência 01. 01. Sábado, boa noite. Azul 4106, próximo ponto do 0 no 0, próximo. Azul 4206, linha e decola, vento 150 graus, 06. A linha decola, o azul, isso no 0, azul 4206. Guardião 01, chama a torre agora, 118.95 para ingressar no circuito. 118.95, guardião 01. Oi, guardião 01. Pode seguir, guardião 01, novo. Aproveite de Pituaçu, 15.10, para retorno a Salvador. Autorizado, cruzamento da final da 1-0, reparte base, guardião 01. Cuidado com o cruzamento, não importa no final, o guardião. 4206, olha lá. Enter. 4206, decola 54, controle 119, decimal 8. Vamos. Dona Gouto, obrigado, boa tarde. No final, para o Pátio do Gaia, o guardião varou. Xanair 6259, a linha Edecola 90, vento 150 graus, 049. O 6259 foi uma que não está pronta, Sérgio. Sente o 6259, a linha Edecola 90, vento 150 graus, 49. Vai, decolada, pistola 0, 62, decolada. Guardião 01, reporte solo, vento 150 graus, 4 nós. Para solo, guardião 01. Guardião 01 aos 2200, no corte frequência livre, boa noite. Solo aos 2200, no corte frequência livre, Guardião 01. Gente. Ponto 0 no 0.6259. 6259, a linha decola. Vento 160 graus, 069. A linha decola no 0, 06259. V259, decola 03, controle 119.8, uma boa noite. 198.6259, boa noite. Salvador, 2221. Força Força Aérea 2281, prossiga. Gente, tipo, Força Aérea 2281, livre pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 4 nós. Passou embaixado travado, sem livre pouso, 2281. Então, 3197, visual com tráfego na curta final. Após a passagem do tráfego, ali mantém 1-0, então 3197. Após o tráfego autorizado, ali mantém 1-0, então 3197. Série 2281, libere a primeira direita. O senhor vai. Por gentileza, faça um 180, retorne. Vai livrar pela Taxi Eco. E após vai taxaviar Alfa e na Delta aguardar para prosseguir para o Pátio de Autoridade. Cadê pronto, Santa 3197? 3197 agora. Motorizado cruzamento, só vai seguir para livrar na Eco. É a segunda à direita, na Eco. Aí depois você prossegue via Alfa e mantém na Delta. Alfa, mantenha Delta, Força Aérea 2281. 197, livre decolagem, vento 160 graus, 069.